Autorizado, 2 graus para a posição 1, confirme o nível solicitado. Quatro metais, já está mais diante, vou para a vida, reporte para a vida. São 11 horas, 5 minutos, rumo S, correção, rumo S, 11, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Agora, 100 graus com 9, 9. Completa final de semana, frequência no 8 do final 95.

14-3-18-2995. Rio Tatuí. Confira pela B e responder a chamada. É, apenas para confirmar, a realidade sobre o voo na entrada do corredor interlado. Vai realizar sobre o voo na entrada do corredor interlado? Sim. Tango, estamos se correspondendo no modo normal. Pelo modo alto, está. Está levando. Agora no tipo modo alto, tá? com a torre para prosseguir sobre o voo também de saída. Ajuda 758, bom dia, sendo identificação, voo direto para Itaqui. E seu dia para o nível de voo 050. carregado e pronto. 2008, deixa para 2010, a altimetria da 027, e então fica estabilizado no final da ERS do mês. Luna 094, sub mantém o nível de voo 330, solicitado pelo São Francisco. 330-9094. O número 62, deixando a identificação, deixa a gente chegar no Gama de Ono para o nível de voo 060. 048 é autorizado de estiva para o nível de voo 052. 094, sendo sempre do 5, frequente na 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 75. Entendi. 300, na cena de identificação, de chegada a mais uma, deixa para o nível de voo 070. Controle externo, patrão. Descente a frente ali, estimando o regresso ao número 345. Ajuda 3060, sem identificação, via chegada com mais de uma, deixa para o nível de voo 080. 048, deixa aqui para 3010, sem H1 na 07. ao seu interesse, suba para o nível de voo 096. Azul 4060, deixa para o nível de voo 070. Quando possível, o estimado para o ingresso, correção, o estimado para a vertical de Aracaju e o estimado para a ponte em João Pessoa. Reduza para 2009, reduza para 2010. Suporte estabilizado no final do LS Chinês, vai seguir um S90 com 1509 de grau de redução, 8 milhas, posição de 12 horas. Baixa ao seu interesse. Traga ao seu interesse. Vamos retirar de confirme, vai ter o seu critério de destino de litoral ou vai manter ao 233? Completa o final sem atores, depois do sinal 95. Meia 2, o estadio para 3.10 ao sino de 0.07. Salvador, voa azul 2758 final. Bom trabalho, 5197 azul. Controle Salvador, muito bom dia, azul 5197. Azul 5197, bom dia, contato radar, preparando o voo 320, vou ir direto para a Lida, após 2 mil. Após 2 mil, vai voar Lida, 5197 azul. Redução de velocidade para aproximação final. Sala de 104, nós temos indicação, tudo de radar, 5.000 de Salvador, voe para a posição estática, lutando pronto para descida. Coleta final de motores, sequência 08, destino 95. Com o 962, volta para 2010, CNH 1097, reporte estabilizado no final do LSTV. Aí, bola, Estrela na Terra. Foi sistema zero, vou nome da vez. Completa final de minha torre, 78 decimal 95.